Deus ouve o que estou falando. Mesmo humano e imperfeito como eu sou, no caminho a vida me pregou mais uma peça. Não está sendo fácil superar. Mesmo assim, não deixarei de confiar. Só Deus sabe o que estou passando. Só Deus sabe o quanto estou chorando. Mas confio que eu vou vencer. Uma porta eu sei se abrirá. Só Deus sabe o que estou passando. Só Deus sabe o quanto estou. Estou